Deus é bom, amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia! Nós estamos muito felizes, tem alguns queridos que estão aqui conosco, visitando Maruzi, seja bem-vinda, em nome de Jesus, sua amiga também, sejam muito bem-vindas. Queridos, nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, vai ser vários textos. E eu não vou ser breve hoje, espero que você esteja bem confortável aí, nesse lugar, porque eu espero que possamos crescer bastante nessa noite na palavra do Senhor, e eu conto com isso. Romanos capítulo 8, versículo 1, nós estamos felizes pelo que o Senhor tem feito. Amém, queridos? Nós precisamos de um casal para poder fazer as compras do SOS Criança, ok? Essas compras têm que ser feitas amanhã, segunda-feira, né? No máximo até sábado. Então eu quero poder contar com vocês, ok? Se vocês não puderem, vocês me avisam para que eu faça. Mas eu preciso que isso seja feito. Eu quero que nós estejamos orando, porque muitas coisas Deus tem feito no nosso meio. E nós precisamos definir algumas situações com a igreja. Eu estou muito feliz, porque eu tenho visto que o Senhor, o próprio Deus, tem nos direcionado, tem cuidado de nós. Você concorda com isso? Diga amém. Mas nós chegamos a um ponto muito importante, onde nós temos que organizar algumas coisas para que nós possamos acolher aquilo que o próprio Deus tem para nós. Em alguns textos, a palavra de Deus ensina o povo dele a reformar os seus celeiros para aquilo que Deus tem para mandar, amém? Então nós temos que nos estruturar como igreja para que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer dispensar sobre nós, tá bom? Então ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor. Você sabia que você tem esse dever diante do Senhor de orar pela sua família, de orar pela sua casa? Ontem, uma ministração muito de Deus com os casais que estava lá, diga amém. Amém. Quem não pôde ir, eu lamento muito, mas nós estamos na palavra de Deus. Como Deus não quer que a salvação só alcance no nosso espírito, mas Ele quer que a nossa salvação se manifeste na nossa casa. E Deus falou muito aos nossos corações ali, amém? Então, você tem que orar pela sua família, nominalmente, diariamente. Você tem que orar pelo seu pastor, pela sua família, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos livre do mal. Você tem que orar pela sua cidade, pelos seus governantes, que em nome de Jesus Ele revoluciona a sua vida de oração, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Olha como é mais bonito, está vendo? Romanos 8, 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne ou enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Em quem que Ele condenou, irmãos, em Jesus? 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que maravilha, irmãos. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! O seu Espírito está vivificado em Cristo, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, mas em Cristo o seu Espírito foi regenerado, vivificado, e hoje você tem o Espírito vivo dentro de você. Amém, igreja? Versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo há de vivificar também o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. Aleluia! Versículo 12: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez, estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, Papaizinho. 16: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 18: pois tenho para mim que as aflições desta terra, por presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Aí ele fala sobre a criação, que anseia, como nós estudamos hoje pela manhã, terminando nosso estudo de Apocalipse. Mas o que nos interessa aqui é a ação dele em nós, humanos. Então vá agora para o versículo 27. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aleluia! E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Aleluia! 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Mais uma vez, 31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Feche os olhos. Fique de pé mais um pouquinho. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar ao Senhor, crendo que Ele vai agir no nosso meio. Ore com fé agora, de que você vai receber essa palavra de Deus, e que ela vai agir no seu coração, e que ela vai agir no seu interior. Não resista ao mover do Espírito Santo. Não fique preocupado com o que você vai perder, mas fique feliz com o que você pode ganhar em Deus. Senhor, oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre as nossas vidas do Teu próprio Espírito Santo, pedindo que o Senhor haja poderosamente em nossas vidas. Senhor, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, ou do que nós pensamos, mas muitas vezes vivemos tão aquém disso. Nós, às vezes, Senhor, vivemos tão timidamente. A palavra diz, porque vós não recebestes espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação, aleluia. E é nesse espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de amor e de moderação, que nós, na Tua presença, clamamos, Abba, Pai. Papaizinho querido, papai querido, ah, Senhor, age nas nossas vidas agora, nos revelando tudo que o Senhor tem para nós. Como Moisés disse, nós fazemos nossas as palavras dele. Nenhuma unha deixaremos para o Egito, nenhuma unha deixaremos para o mundo, nenhuma unha deixaremos para o diabo. Nós viveremos tudo aquilo que ele tem preparado para nós, como tua palavra diz. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais possui coração humano o que Deus tem preparado para o seu. Como tua palavra diz, Senhor, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Nos faz tomar posse, aleluia, da paternidade de Deus. Cura nossa alma, Espírito Santo, e nos faz viver de fé em fé. Pelo poder do Teu Espírito, tira de nós para toda incredulidade, em nome de Jesus. Move a salvação nessa noite aqui, reconciliação com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Todo espírito maligno, todo espírito que tenta confundir as nossas mentes, eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora. Sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, sai em nome de Jesus. Queima teu fogo aqui, para que seja insuportável para qualquer demônio. E que ao contrário, Senhor, sejamos aqui cheios do gozo do teu Espírito Santo. Que a tua presença já está aqui, a tua presença já é real. Nós sentimos aqui a presença do Senhor agindo em nosso meio. E nós queremos agir de acordo com a tua presença. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. O povo de Deus, diga amém, aleluia. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Deus é maravilhoso, aleluia. Amados, Deus queimou no meu coração a palavra para ministrar a vocês. Ou melhor, para ministrar a nós, porque eu quero muito viver isso. Muito, preciso muito viver isso. Amados, nós somos chamados a dar continuidade ao ministério de Jesus. Você já parou para pensar isso? Por que é que você pega o livro de Atos e de repente o livro de Atos termina? Porque o livro de Atos, ele deve ser continuado em nossas vidas. Exatamente como está ali. Irmãos, não, que nossos olhos não sejam endebriados, confusos por mentiras do diabo. Às vezes nós vivemos por vista dizendo, não, pastor, aquilo passou. Agora é um novo tempo, é uma nova dispensação. Agora não existe mais cura, não existe mais libertação, não existe mais uma igreja forte, uma igreja ousada no Espírito Santo. Não existe mais multidões se rendendo a Jesus. Isso não existe no passado. Mas quero dizer uma coisa para você. Eu creio no teu prego. Eu não falo de mim mesmo. Eu creio que a palavra de Deus é verdade. A verdade da palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra de Deus é verdade. E nós temos que caminhar nessa verdade. Só que às vezes nós caminhamos não por fé, mas por vista. Às vezes nós andamos tateando e andando por vista. Às vezes nós cremos que a situação da nossa casa é assim e acabou. Às vezes nós cremos que a situação estado é assim, pronto, tem jeito. Mas quero que em nome de Jesus hoje, o próprio Espírito de Deus tire as escamas de nossos olhos. E você possa olhar para sua filha desviada, seu filho desviado. Você possa olhar para sua esposa que não recebeu Jesus ainda. Você possa olhar para a sua igreja. Você possa olhar para e dizer assim, ver e olhar pelos olhos da fé. E dizer, eu vejo um homem de Deus. Eu vejo um grande homem de Deus, esse menino creipado. Enquanto você está vendo seu filho desviado, você põe as mãos sobre ele. Está dormindo. É ótimo. É consciente, está aberto. Ah, ele está aberto ali. Você nem sabe que ele está aberto. Aí você vem com o óleo do Espírito Santo e põe as mãos e começa a repreender todo espírito de promiscuidade, todo espírito de vício. E, né? Precisa ver, né, irmão? Também, irmão? Também? Mas não mexer na corda, está com susto, está tudo para lá, mano, né? Então você está ali, ó. Eu requeiro em nome de Jesus, o espírito de prostituição, o espírito de mentira, de assim. Eu repreendo em nome de Jesus, espírito de confusão, de incredulidade. Esse filho é meu. Eu começo a declarar a palavra de fé. Esse filho é meu em nome de Jesus. Eu quero ele para o Senhor. Eu não vou desistir dele. Eu vou investir a minha vida nele. Aleluia. Senão a gente fica andando por vista. O povo de Deus não anda por vista, o povo de Deus anda por fé. Irmãos, eu um dia vou parar, um dia com o tempo, talvez no nosso retiro, eu vou parar para contar o meu testemunho para vocês. Assim, do comecinho que eu nasci até hoje. Aí vocês vão dizer assim, não. Você exagerou. Porque vocês estão olhando para um milagre, irmãos. É verdade. Não por causa da experiência de Deus comigo. É verdade porque Jesus não mente, a palavra dele é verdadeira. Sabe o que Jesus disse sobre a sua palavra? Que tudo passa. Mas o que permanece? O amor de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. E nós estamos falando da palavra de Deus. Então, eu repreendo toda incredulidade em nome de Jesus. Nós, continuando a linhagem de Deus. Nós somos continuadores da linhagem de Deus. Vamos dizer isso? Nós somos continuadores da linhagem de Deus. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Para você não ficar achando que você é uma mera peça de tabuleiro. Para você não ficar achando que você é apenas um número. Para você não ficar achando que você é só mais um. Não. Irmãos, cada um de nós recebeu a imagem do Senhor em nós para morar em Deus. Aí o diabo fez, não. Está bom demais. Se você converteu, já está salvo, está bom. Meu empresarial, a gente estava fazendo com isso, Alex. O inimigo do excelente é o bom. Né, Alex? Às vezes você diz, está bom. O inimigo do excelente é o bom. Quando você vê que a sua vida está bem com Deus, você para tudo e diz, preciso de um avivamento. Quando é que a gente acha que o negócio está bom? Quando a gente se avalia e entende que a gente está vivendo o nosso máximo. Que risco, irmãos. Que risco. E às vezes a igreja está literalmente, como diz aí uma canção do mundo, como o diabo gosta. Se achando, estamos bem. Em que podemos melhorar? Estamos bem. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você receba esse desafio de Deus essa noite. E que você e eu olhemos para a nossa história. Irmãos, eu olho para cada vez que eu faço aniversário. Irmãos, eu pensar que dia 28 de dezembro nós fazemos 4 anos aqui em Itabunda, eu e minha família. E eu amo vocês, eu amo cada um de vocês. Cada um de vocês. Mas eu olho para vocês e digo, meu Deus, eu preciso amá-los mais. Eu preciso servi-los melhor. Eu preciso andar mais com eles. Eu preciso aprender mais deles. Eu preciso conviver mais com eles. Porque 4 anos é muito tempo. É muito tempo 4 anos. Irmãos, em 4 anos, Jesus teve ministério em 3 anos. Mas pessoal, mas Jesus. Mas eu vou mostrar para você hoje à noite que nós somos feitos à imagem de Deus. E o Senhor Jesus diz, vocês farão obras maiores do que as minhas. Então não pense que eu sou louco se eu quero que nós alcancemos muitas pessoas através de nós. Não é loucura? Irmãos, Vamos passear aqui na palavra de Deus para vermos como é coerente isso, como o seu pastor não está doido. Eu estou doido, mas é com Jesus, amém ou não? Olha aqui, nós somos a continuidade da linhagem de Deus. Nós continuando a linhagem de Deus. Isaías 9:11 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como que a terra se encherá do conhecimento do Senhor? O Senhor vai contratar um helicóptero para jogar panfleto na cidade? Acho que não. Aleluia. Irmãos, quando a palavra de Deus diz em Isaías 11:9 que não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, por que não se fará? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como será que o Senhor vai espalhar esse conhecimento dele? Através de quê? Através de quem? Vamos resumir, vamos fazer como cientista. Vamos analisar isso cientificamente. Como se analisar algo cientificamente? Se pega um todo se pega uma parte, se isola no laboratório, se fragmenta o máximo de partes possível e se analisa, ok? A menor parte da Terra, será que são continentes? Não, não são continentes, são nações. São países, e dentro de países existem algumas nações, às vezes são países tão grandes como o nosso que existem nações dentro do seu país. Mas não são só nações, são então cidades? Não, não são cidades, são bairros? Não, são ruas. Aí o negócio vai ficando mais claro. Mas a menor parte desse planeta são as ruas? Não, são as casas. E a menor parte dessas casas são as famílias? Não, ainda não. A menor parte das famílias são duas. O Senhor Jesus disse: onde existirem dois ou três no meu nome reunidos, ali eu estarei. Então, se o conhecimento do Senhor espalhado através da sua presença manifesta, a presença geral está em todos os lugares, mas a presença manifesta onde há culto, onde há serviço, onde há submissão a Deus. Daí tanto amor e paixão pregando ontem para os casais sobre a importância de nossa casa ser convertida, nossa família, aquele ambiente. Então, abrindo parênteses, vocês sabiam que existem algumas síndromes onde aquele sujeito que tem aquela enfermidade, todo o seu corpo tem aquela enfermidade? Você sabia que alguém, por exemplo, tem síndrome de Down? Todas as células dele têm síndrome de Down. Há mutação no cromossomo. E todas as células dele, da saliva ao cabelo, todas, elas são diferentes. Irmãos, eu acredito que Deus quer encher a terra com sua glória a partir de relacionamentos, onde esses relacionamentos manifestam a glória desse Deus. Você crê nisso, Deus? Então, partindo de uma microvisão, nós podemos ampliar isso e entender: ah, então quer dizer que quando duas pessoas se reúnem em nome de Jesus e tem o temor de Deus na sua relação, ali a presença do Senhor está e ali o conhecimento do Senhor está. Então, se eu quero que essa presença e conhecimento se espalhe pela terra, eu espalho isso através de quê? Através desse relacionamento. Amém? Simples assim. Deus chamou a sua igreja para que através de nós, a partir de dois em diante, estejamos espalhando a glória dele sobre a terra. Nós somos filhos de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Romanos 8:14, nós acabamos de ler, vamos voltar. Eu só li todo o texto para dar sentido ao contexto. Romanos 8, 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então existe quem não é filho de Deus? Sim, existe quem não é filho de Deus. Uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é ser criatura de Deus. Alguns dizem: mas todos são filhos de Deus. Não. Existem as criaturas, existem os filhos. Está comigo? Diga amém. 15. Porque não recebeste espírito de escravidão outra vez, para outra vez estares com temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito, ele e nós agindo aqui, que somos filhos de Deus. Irmãos, é interessante porque das quatro palavras gregas que podem ser usadas para filho aqui, a palavra usada para filho, embora nós como criancinhas podemos clamar Abba, Pai, Papaizinho, é uma palavra para filho adulto, para filho varão, para filho completo. E eu quero que a gente entre um pouco nesse contexto do que é a escravidão, quando Paulo escreveu esse texto, para a gente entender melhor o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos lá. Os romanos, embora fossem muito evoluídos em direito, em filosofia, eles absorveram muita filosofia grega e tinham a filosofia também sua. Eles eram muito evoluídos, tinham o senado, eles tinham as leis, eles consideravam inclusive os outros povos bárbaros, porque não agiam como eles. E esses romanos que tinham essa vaidade tão grande a respeito dos direitos, é muito interessante porque muitas vezes diziam que a mulher não tinha direitos, que a mulher não tinha espírito. Mas eles se achavam reis da cocada preta. E nós sabemos que toda a legislação do mundo, praticamente, do mundo moderno, é de certa forma inspirada no direito romano. Mas esse mesmo Império Romano, só a Itália ali, o centro do Império, em um dado momento foi catalogado e foi constatado que só na Itália, havia em um determinado momento 4 milhões de escravos. Eles eram tão soberbos que alguns serviços manuais eles não faziam. Algumas famílias chegavam a ter vários escravos. Inclusive eles temiam uma revolta, porque se algum dia se surgisse alguma revolta, eles perderiam de forma muito feia. Em alguns lugares tinha mais escravos do que senhores. Então era o povo que sabia que era escravo. Agora acompanha comigo o raciocínio. Em meio a tudo isso, Paulo escreve aos romanos e diz: há tantos que leram a carta dos romanos que eram escravos. Se você ler a carta de Filemão, você vai ver que ele se trata de um escravo. A história relatada em Filemão é a história de um escravo. Leia depois que você vê coisa linda. Muitos daqueles que ouviram e leram a carta de Paulo eram escravos. Estavam oprimidos por essa filosofia. Estavam oprimidos por essa situação social. Porque eles eram escravos. Olha o que eu quero dizer. Às vezes, porque você tem passado algumas privações sociais, emocionais, você acha que é isso que Deus tem para você espiritualmente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem para você infinitamente mais do que você pode pensar. Às vezes a gente tem um problema físico, emocional, e acha, é assim também espiritualmente. Se Deus não me cura disso, quem dirá espiritualmente? Eu quero dizer para você que, irmãos, em nome de Jesus, não fique preso a esse conselho, que ele é diabólico e carnal. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivificará também os nossos corpos, amém? Mas muitas vezes, a nossa situação física é muito aquém da nossa situação espiritual. Quantas pessoas eu já recebi no meu consultório? Destroçadas emocionalmente, deprimidas, mas tão cheias do Espírito Santo que eu saí de lá e quase que eu digo assim: olha, é você que tem que pagar a consulta para você. Você crê nisso? Porque essa situação emocional, física, financeira, não tem nada a ver com o que Deus conquistou para você na cruz. Se você ficar preso nisso, você vai deixar de viver coisas grandiosas que Deus tem para você. Inclusive, muitas vezes, vai ficar até preso a essas circunstâncias. Porque você acredita que você nasceu para aquilo. Irmãos, Deus tem nos chamado a viver aquilo que Ele sonhou para nós. Mas não pelos olhos naturais, por fé. Por fé. Por fé. Eu não sou o saldo da minha conta bancária para Deus. Você pode estar com sua conta negativa, mas com Deus você pode estar com a conta super positiva. Diga aleluia. Você não pode ser medido pela situação da sua saúde. Se fosse assim, Timóteo ia ter algum demônio. Porque Timóteo era bispo em Éfeso e tinha provavelmente uma úlcera no seu estômago. O que é que você me diz disso? E o que dizer de Elias? E o que dizer de Davi, os dois que estavam deprimidos? E o que dizer de Jesus que diz: a minha alma está angustiada até a morte? O que eu quero dizer para você, irmãos, é que você não deve ficar preso a circunstância em nome de Jesus. Nós, como igreja, não podemos ficar presos a circunstâncias, temos que andar por fé. Temos que andar em conquista. Temos que andar vivendo aquilo que Deus conquistou para nós. Eu espiritualmente não tenho que viver derrotado como estou em qualquer área da minha vida. Porque o meu estado não é o meu estado físico, não é o meu estado emocional, não é o meu estado financeiro. O meu estado espiritual. Isso é que conta diante de Deus. Amém, irmão? É por isso que dá para andar com fé. Isso é loucura para uns, escândalo para outros, mas nós é poder de Deus. Para nós isso é poder de Deus. Por isso meu pai sempre disse: filho, não peque com o pecado dos outros. Não peque com a sua circunstância. Viva de acordo com o que Deus conquistou para você na cruz, e não de acordo com a sua circunstância. Às vezes nós achamos que temos o direito de pecar, porque afinal de contas estamos doentes, afinal de contas estamos com a ponta da lei vermelha, afinal de contas ninguém me ama, afinal de contas ninguém me quer, mas eu tenho que ver quem é o eterno que me ama e vai sofrer por mim. E isso tira você de qualquer força. Vamos então entrar nesse contexto para entender melhor o que eu quero dizer. Provavelmente não vou terminar hoje. Vamos entender o que Paulo quis dizer quando disse que nós não estamos mais na situação de escravos. Nós não estamos mais na situação de escravos. Mas nós recebemos espírito de adoção pelo qual podemos chamar papaizinho, amém ou não? A lei romana, eles chamavam das 12 tábuas. Olha que interessante. Embora se achassem tão evoluídos filosoficamente, socialmente, havia uma cláusula, uma lei que dizia que você não podia matar outra pessoa, a não ser que você fosse um oficial, um soldado, sob ordem do império. Só o Estado podia tirar a vida de alguém. Mas o seu filho você podia matar. Um filho que lhe desse desgosto, que lhe desonrasse, você podia surrá-lo, ou até surrá-lo até a morte. Interessante, não é? Você não podia matar ninguém, mas o filho podia matar. E você podia matar esse filho. E nessas mesmas 12 tábuas da lei romana, direito romano, do cânone romano de leis, rezava que você podia botar alguém no lugar desse filho que você matou. Você podia botar um sobrinho, você podia botar um enteado, você podia botar um escravo até. Muitos escravos eram comprados, não eram pessoas pobres, indoutas, mas alguns escravos eram comprados de outras nações, muito cultos. E alguém que queria continuar o seu império, queria continuar a sua linhagem, presta atenção à palavra, e via que o filho era um desordeiro, um beberrão, um homossexual, que aqui é muito comum que fosse, inclusive os mestres iniciavam os filhos no amor homossexual, porque eles achavam que as mulheres não amavam. Mas às vezes se entregavam tanto a isso que não queriam nem ter filhos. Isso era ruim para o pai, porque não ia ter uma descendência, entendeu? Então queria matar aquele filho. Mas o filho que ele adotasse, presta atenção, o filho que ele adotasse, ele não podia tirar a vida. E esse filho perpetuamente receberia a herança do seu pai adotivo. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus não poupou o seu filho. Antes, ceifou sua própria vida. Mas fez você filho. E isso é irrevogável. Porque a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que esse mesmo Deus que quando viu o pecado em Jesus, rompeu com Jesus. Segundo a palavra de Deus dizia que não há comunhão entre Deus e o pecado. E o Jesus tão angustiado, ele diz: oh papai, oh meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, paizinho, eu não quero passar por isso. Mas o Senhor, ele teve que cumprir a sua palavra, o seu compromisso com o próprio filho, e não poupou o seu filho. Irmãos, aleluia, Paulo viu que o pai fez exatamente o que muitos romanos faziam. Ele tirou a vida do seu filho e colocou você para receber a posteridade, a herança. Ele colocou você para ser o filho adotado no lugar do filho original, para você poder continuar aquilo que ele determinou que fosse continuado. Mas Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não estou dizendo uma heresia, não. Eu estou dizendo que o Senhor não poupou a Jesus. Por quê? Porque Jesus levou o seu pecado sobre ele. E o meu pecado que estava sobre Jesus foi suficiente para que o Pai cefasse a sua vida e nos adotasse e nos fizesse seus filhos. Uma vez que nós somos feitos filhos, segundo a perspectiva da lei romana, que foi o contexto escrito isso aqui por Paulo, não há mais como ser revogada, aleluia, essa herança que você recebeu do Pai. Amém ou não? Amém? Você entendeu, irmãos? Aleluia. Aleluia. Marcos 14, 16, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Interessante que ele falou ao papai e não foi ouvido, ou melhor, não foi respondido como pediu. Ele foi ouvido e foi consolado, mas não foi atendido no que pediu. Jesus não foi atendido quando clamou ao papai, para que você pudesse ser atendido quando clamasse ao papai. Jesus clamou para o paizinho e o pai mandou um anjo consolá-lo, mas não atendendo o que ele pediu. Sabe por quê, Daniel? Para que você sempre, quando clamasse a papai, ele atendesse. Aleluia. Irmãos, isso é muito forte. Ele não poupou seu próprio filho legítimo. E nos fez filhos. Interessante que discutimos isso uma vez, foi mesmo. Porque nós dizemos, como? Maria disse, não tem, não somos adotados, somos feitos filhos. Aí a mina, muito gentilmente, disse: meu pastor, vamos ver o que o texto diz. E lá diz adotado, a gente foi para o grego e foi ver que não existe um termo nessa circunstância do koiné para dizer adoção. Não existe palavra adoção nem no hebraico nem no grego. Existe fazer filho. Não há nenhuma distinção para nós, a não ser uma, a de que não é mais revogada. Porque o filho, na situação romana, ele podia ser morto pelos seus atos. Mas um adotado não podia ser mais morto pelo pai. Sabe o que eu quero dizer para você? Que uma vez que você é feito filho, é para sempre. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso, irmãos? Se nós éramos escravos, como está em Romanos 8,16, e fomos feitos filhos, Jesus foi deserdado para que nós fomos feitos filhos. É claro, como diz Filipenses, depois ele recebeu de novo o trono. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Jesus foi deserdado para que nós fomos feitos filhos. Meu Deus, que amor é esse? O homem foi feito à imagem de Deus, fomos feitos originalmente filhos de Deus, mas separados. O pecado nos separou de Deus e passamos a morrer. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Se você lê em Lucas 8, 3:38, na genealogia de Jesus, a linhagem de Mateus conta a partir de Adão, mas a linhagem de Lucas conta a partir de Jesus. E você vai vendo quem gerou quem, quem gerou quem, quem gerou quem. E diz Lucas 3:38, Cainã de Enos. Enos gerou de Sete. Sete gerado de Adão. E Adão, filho de Deus. Essa situação que foi quebrada com o pecado, onde nós deixamos de ser filhos para ser criaturas, ela foi regenerada em Cristo, amém? O que estou dizendo para você? Para dizer que você não é filho porque você merece. Você é filho porque pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foste vós que escolheste a mim antes, eu escolhi a vós outros dentre eles para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Você é filho de Deus, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz lá em Mateus 3:7. João Batista discursando, não vou ler o texto todo. João Batista discursando. Ele diz assim: olha, até nessas pedras Deus pode fazer ressuscitar filhos de Abraão. Não importa onde você veio, não importa o que você fez, se Deus te fez filho, você é filho, amém? João está, de certa forma, citando aspas, Gênesis 32, 12. Quando Deus falou para Abraão, pois tu mesmo disseste, quando Abraão citava que Deus falou, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar, ou que de tão numerosa não se pode contar. Éramos como a areia do mar. E ele fez dessas pedras filhos. João estava exortando aqueles judeus que se achavam filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão. E João falou: vocês, por favor, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Vocês estão se gabando de serem filhos de Abraão. Deus pode fazer de qualquer um filho de Abraão. E Paulo diz em Hebreus que agora, pela linhagem de Melquisedeque, nós somos filhos de Abraão pela fé. Quem não tem fé em Jesus não é filho de Abraão, coisa nenhuma. Ou seja, filho de Deus não é aquele que é judeu, é aquele que Deus fez seu filho, amém? Mas pastor, você vai demorar a noite toda só para dizer que a gente é filho de Deus? Não. É porque eu preciso lembrar essas coisas para vocês, para o que eu vou dizer ainda. Primeiro João 4,17 diz assim: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. O Senhor Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Você sabia que Deus pode usar você para curar alguém? Eu preciso orar mais, irmão. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso mexer no Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês, eu tenho até orar mais por isso. Mas é, não é por mim não, é apesar de mim. Porque não tem poder nenhum em mim. Mas muitas pessoas eu já orei e foram curadas. A minha própria esposa tinha 16 miomas e ia perder o útero. E ela só era conhecida minha. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei revoltado. E eu fiquei revoltado com aquela doença. E no dia que eu conheci ela, e eu pedi para o irmão botar a mão na barriga dela, botei a mão sobre a mão na barriga dela, arrependi a enfermidade. No outro dia ela foi no médico. E o médico abriu o seu ventre e ele disse: ô, os miomas que estavam dentro do útero saiu para fora? Foi lá, tirou e fechou. Diga aleluia. E outras algumas coisas que aconteceram. Uma vez eu peguei uma menina novinha, tinha tantos demônios que debatiam ela no chão. Eu cheguei perto dela, e falei assim: se algum espírito maligno sem machucá-la se manifesta. Eu não era psicólogo ainda, não sabia o que era uma coisa ou outra, e também na psicologia não, é discernimento de espírito. E aí o demônio começou. Aí não era histeria, hoje eu sei que não era histeria porque eu não tenho técnica. E eu falei: sem machucá-la, em nome de Jesus, saiam todos. Ela caiu desmaiada e liberta. Aleluia. Eu já falei do amor de Jesus para pessoas que foram para o inferno e foram salvas. Tem uns milagres que Jesus fez que eu não fiz pelo poder dele ainda. E tem uns que eu nunca farei, que são próprios de Jesus. Amém, irmãos? Eu não estou falando de mim, não. Estou falando de você. Eu estou falando de mim, estou falando de você. Eu estou falando de mim, estou falando de você. Porque Jesus disse: eu tenho que ir para o Pai para que vocês recebam o Espírito. Jesus disse: é melhor que eu vá, para que vocês continuem a minha obra e façam obras maiores do que as que eu fiz. Você é filho de Deus, diga amém. Então, como filho de Deus, você é chamado a continuar a obra dele. Porque o filho de Deus unigênito se fez primogênito para quê? Para que nós continuássemos a obra de Jesus. Irmãos, se essa palavra entrar no seu coração e ela nascer aí nessa terra do seu coração, se ela não for roubada pelos demônios, se ela não for sufocada pelos cuidados do mundo, se ela não for abafada pela falta de água daqueles que recebem a palavra com alegria, mas depois não tem água para poder elas continuarem úmidas e vivas. Mas se a palavra germinar em você, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas não só a sua vida nunca mais será a mesma, a vida daqueles ao seu redor nunca mais será a mesma. E sabe o que significa cristão? Que é o termo bíblico? Cristão significa pequeno Cristo. É claro que nós não salvamos ninguém, quem salva é Jesus. Nós não curamos ninguém, quem cura é Jesus. Amém? Mas Ele quer usar você. E eu tenho que olhar para a minha vida e dizer: Deus, o que é que tem impedido que eu haja como teu filho na terra? A palavra de Deus diz: as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém ou não? E eu tenho que perguntar para mim: Deus, o que é que tem sido portas do inferno? Portas do inferno são a porta do inferno, mas está no plural ali. São as barreiras, as portas que o diabo coloca para que a igreja não continue caminhando. E quais são as que estão nas nossas vidas, irmão? Que tem impedido que você, que é filho de Deus, você que recebeu o Espírito de Deus, o poder de Jesus, acha como ele agiu? O que é? É ignorância bíblica? Leamos a Bíblia. É oração? Oremos. É comunhão com o Senhor? Deixando para trás todo acúmulo de maldade, toda iniquidade, recebamos em nós a palavra enxertada, a palavra poderosa, não só para salvar as nossas almas, mas para que tudo em nós se suceda bem e sejamos bem-sucedidos em tudo que entendemos, está lá em Tiago. Arranca o tempo da sua vida, em nome de Jesus. Eu, conversando com uma mulher de Deus chamada Edmeia Williams, falei: Edmeia, eu sei que você é uma mulher de Deus. E eu tinha muito cuidado, porque uma vez foram lá no morro falar com ela e pediram: Edmeia, me dá a palavra de Deus. E ela falou: olha, eu posso ser negona, mas eu não sou mãe de santo, não, viu? Eu não queria uma adivinhação. Eu queria aprender com ela que ela é mãe de Deus. Então eu fui, tentei me explicar antes de tomar um carona. E me expliquei. E ela falou: meu filho, você tem que se preocupar com uma coisa. Cuidado com as honras deste mundo. Cuidado com os aplausos dos homens. Seja cheio do Espírito Santo. E espalhe a glória do Senhor por onde você for. Precisa falar mais alguma coisa? Ela falou: você foi chamado para espalhar a glória do Senhor aonde você estiver. Vamos repetir na primeira pessoa: eu sou chamado para espalhar a glória do Senhor aonde eu estiver. A palavra de Deus diz que você é uma fonte, é um chafariz. A palavra de Deus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E tem um monte de gente com sede ao nosso redor. Por que eu estou me desafiando a isso? Porque eu quero dar essa água viva. Eu não quero só ganhar, eu também quero cuidar dessas pessoas que eu vou ganhar. Para que elas venham a dar outros frutos. A palavra de Deus diz, e o vosso fruto permaneça. Enquanto comunidade, irmãos, nós não podemos ser como igreja rodoviária. Entra a gente e vai embora, entra a gente e vai embora, entra a gente e vai embora. Não, nós temos que fechar as portas dos fundos, trancá-las. Alguém pisou aqui, vamos amar e cuidar para essa pessoa receber a Jesus e crescer em Jesus e frutificar e ganhar outras vidas. Ah, mas eu não tenho tempo. Deus vai lhe dar o tempo. Tempo é prioridade. Todos nós temos 24 horas no relógio. Alguém tem um relógio com 13 horas? Eu sei, eu acho que não, todos nós temos aqui, não é isso? Vai até 12, depois repete. Mas para terminar de verdade, porque eu não quero lhe exortar no sentido de corrigir, quero lhe exortar no sentido de te animar em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Romanos 11, 24. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados da sua própria oliveira esses que são nomes naturais. Eu sei que Paulo está falando sobre a antiga e a nova aliança, mas quero dizer uma coisa, irmãos: nós não éramos da oliveira e nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E hoje, como filhos de Deus, nós temos que agir de acordo com isso, né? Para terminar de verdade, eu quero desafiar você como igreja no nome de Jesus. Eu quero lhe desafiar a você, não mais conseguir ser indiferente ao seu vizinho, que é seu vizinho há 30 anos, há 20 anos, há um ano. E ele pode estar indo para o inferno. A palavra de Deus diz que aqueles que o Senhor nos confiou e não forem salvos, desde que temos o sangue em nossas mãos. Irmãos, a gente entra na sala da faculdade, no nosso emprego, a gente entra no nosso condomínio, aquelas pessoas o Senhor lhe deu. E eu estou dizendo que você que vai convertê-las, é Jesus que as converte. Mas eu quero dizer que não dá mais para a gente ser indiferente a tantas pessoas se perdendo. Imagina se os discípulos recebessem o Espírito Santo lá em Pentecostes, em Jerusalém, e eles ficassem ali. Ah, recebeu de Deus, vamos ficar aqui agora, tudo bem? Uma vez que nós somos filhos, nós recebemos esse DNA de Deus. Nós, você sabia que aqueles que são adotados, geralmente adotam? Eu tenho muita vontade de adotar, talvez por ter sido adotado. Se você entende o mistério da adoção, de que você foi feito filho, você não fica com isso só para você. Você não pode ficar como o rapaz que ficou dentro de casa na história do filho pródigo, dizendo, ah, está aqui, não é muito bom. Deixa esses pecadores lá fora. Agora eles vão chegar aqui e vão comer o que é meu? Eu quero em nome de Jesus te chamar, irmãos, para nós juntos, juntos, sermos continuadores dessa linhagem divina. Sermos continuadores, levarmos isso através das nossas vidas. Em nome de Jesus, não receba isso como um peso, receba isso como uma graça, como um privilégio. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento em nome de Jesus, para que nós possamos pôr em prática a Tua Palavra. Senhor, é tão maravilhoso saber que o Senhor nos fez filhos. Mas para isso o Senhor não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para que nós pudéssemos ser teus filhos e recebêssemos a tua herança, qual foi feito com essa herança. Estamos como o irmão do filho que foi e voltou. Estamos querendo essa herança só para nós. Estamos amargos, dizendo: ah, já basta ter sido salvo. Que o teu próprio Espírito nos enche de amor e de estratégias, para que nós possamos ir atrás da ovelha perdida. Então, a palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós temos que parecer mais com Jesus, temos que parecer mais com o nosso irmão mais velho, temos que parecer mais com aquele que deu a sua própria vida para que nós continuássemos no seu ministério. Senhor, desperta-nos em nome de Jesus. Desperta a tua igreja em nome de Jesus. Que Deus, quando nós recebemos o Senhor, não dissemos: não, isso é para mim. Não, em nome de Jesus. Mas possamos olhar para aqueles do nosso redor e, Deus, sem nenhuma vergonha, que nós recebemos espírito de timidez, possamos dizer: Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer transformar você. Você quer aprender mais a palavra de Deus? Olha, eu não sei muito, mas o que eu sei já transformou a minha vida. Isso pode fazer acontecer com você também. Olha, eu tenho orado por você. Você é amado de Deus. A sua família não tem que ser assim. Olha, você está vendo a mim, eu estou doente. Mas o meu corpo está doente, mas meu espírito está pronto. Como aquele homem do Senhor falou: eu sou aleijado, mas o Evangelho não é aleijado. Eu sou cego, mas o Evangelho não é cego. Eu estou preso numa cama, mas o Evangelho não está preso na cama. Por isso que eu pastoreio e por isso que anuncio as verdades eternas. Aleluia. Então a palavra diz: Senhor, que a nossa sorte muda enquanto oramos pelos nossos. Aprendemos isso em Jó. Deus, tira a nossa vida de ser centrado em nossa própria vida. Que nós não sejamos adoradores de Baal, o Deus que tem o seu ventre aberto, o Deus que é adorado com a sua barriga, o Deus que tem em seu próprio ventre e o seu centro. Não queremos ser adoradores de Baal. Nós queremos ser adoradores do Senhor Todo-Poderoso. Queremos ser adoradores de Jesus, como eu falei aqui no começo do louvor, e parecer com Jesus, fazer da nossa vida o verdadeiro testemunho do que o Pai pode fazer. Porque se com Ele morremos, também com Ele seremos e somos glorificados. Porque nós vivemos como Ele aqui nesta terra, como João falou em 1 de João. Que cada um de nós receba essa revelação. E a partir de hoje, viva de acordo com Jesus. A partir de hoje, olhe para os seus comportamentos e diga: Jesus diria isso, Jesus faria isso, Jesus faria isso. Como Jesus faria aqui, como Jesus pensaria aqui, como Jesus agiria aqui. Sim, porque nós devemos parecer com Ele. Revela-nos isso, Espírito Santo. Devemos falar como Jesus falava, chorar como Jesus chorava, amar como Jesus amava. Não amar a nossa própria vida como Jesus não amou, ao contrário, a entregou. Porque aquele que ama a sua própria vida perdê-la, mas aquele que a entrega, esse a achará. Eu quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Andar na tua luz. Eu quero ser como Jesus. Eu preciso ser como Jesus. Nós seremos cristãos de fato. Nós seremos como Jesus. Nós seremos com Jesus. Porque até quando nós pecarmos, esse pecado já foi perdoado, já foi lavado. E ainda assim continuamos como Jesus. Porque o pecado jamais terá domínio sobre nós. Seremos guiados pelo Espírito de Deus. E seremos usados por Deus para que a sua glória e o seu conhecimento encha toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar.